Corre, gira, corre, gira, corre, gira sem parar. Corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar, vai lá. Corre, gira, corre, gira, olha aí. Corre, gira sem parar. Corre, gira, corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar. Cumprimenta os orixás, peça a malê, meu xalá. Vai na praia, leva flor, entrega pra Iemanjá, vai lá. Corre, gira, corre, gira, olha aí. Corre, gira sem parar. Corre, gira, corre, gira, corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar. Corre, gira, corre, gira, corre, gira, corre, gira, corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar. Cumprimenta os orixás, peça a malê, meu xalá. Vai na praia, leva flor, entrega pra Iemanjá. Vai lá, corre, gira, corre, gira, olha aí, corre, gira sem parar. Corre, gira, corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar. Corre, gira, corre, gira, olha aí, corre, gira sem parar. Corre, gira, corre, gira, pra você tirar o azar. Cumprimenta os orixás, peça a malê de Oxalá. Vai na praia, leva flor, entrega pra Iemanjá. Vai lá! Corre, gira, corre, gira. Corre, gira! Corre, gira sem parar. Corre, gira! Corre, gira, corre, gira. Corre, gira! Pra você tirar o azar. Corre, gira! Corre, gira, corre, gira. Olha aí! Corre, gira sem parar. Corre, gira! Corre, gira, corre, gira. Corre, gira! Pra você tirar o azar. Cumprimenta os orixás, peça a malê de Oxalá. Vai na praia, leva flor, entrega pra Iemanjá. Corre, gira, corre, gira. Olha aí, corre, meu. Gira sem parar. Ouve lá. Corre, gira, corre, gira. Pra você tirar o azar. Olha aí. Corre, gira, corre, gira. Vamos.